Amém? Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 14. Entrando então hoje na quinta visão a respeito do Apocalipse. Amém? Então você que está aqui pela primeira vez e não sabe do que se trata, nós estamos fazendo um estudo durante todo esse ano a respeito de escatologia, que é a área da teologia que lida com as últimas coisas, o fim de todas as coisas, ou o processo em que as coisas estão caminhando até a volta de Jesus. Então nós já tratamos com todos os evangelhos, os quatro evangelhos, lidamos com as cartas de Paulo, com carta de Pedro, Judas, depois tratamos o livro de Daniel e agora estamos tratando o livro de Apocalipse. Se não me engano, essa é a 10ª pregação a respeito do livro de Apocalipse, é isso, Fábio? É, né? Hoje é a 10ª pregação apenas a respeito do livro de Apocalipse, certo? É um desafio falar sobre Apocalipse, é um grande desafio falar sobre esse livro. Não é uma tarefa muito fácil. Muita gente não ousa adentrar nele e, quando ousa, gosta de simplesmente trazer uma coisa já pré-estabelecida, simplesmente colocar um gráfico ali no data show e simplesmente ler e falar que vai ser dessa forma, né? E o nosso desafio, desde que a gente quis entrar e tratar a respeito de escatologia, foi justamente tratar os textos bíblicos e a sua implicação e ver qual das escolas teológicas está em mais de acordo com aquilo que os textos bíblicos estão falando. Então, acredito eu que até aqui, aqueles que estiveram ouvindo, né, muita gente aí mudou de opinião a respeito de algumas escolas, e isso também tem cooperado para muita gente na internet lá, que tem depois me mandado e-mail e no Facebook falado a respeito disso, que tinha uma opinião e depois desses estudos mudou de opinião quanto a essa questão da escatologia no reino de Deus. Amém? Então, assim, entrando na quinta visão, eu basicamente trouxe hoje apenas o texto, sem muitos comentários ali no data show, porque muito daquilo que é figura de linguagem ali, que é simbolismo, eu já tratei e não vou ficar entrando nesses detalhes para não ficar estendendo muito. E eu pretendo hoje terminar a quinta visão para que reste apenas as demais duas. Ok? Então, a quinta visão, ela vai abordar os capítulos 14, 15 e 16 de Apocalipse. Então, nós vamos ler os capítulos 14, 15 e 16 de Apocalipse, ok? E eu quero encorajá-los mais uma vez a trazerem suas Bíblias na igreja, ok? Quando virem para se reunir, tragam suas Bíblias, porque eu sei que tem neguinho aqui dentro que não abre a Bíblia em casa nunca e vem na igreja e não abre a Bíblia. Ou seja, quando a gente fala assim, abre sua Bíblia lá no livro de Oséias, ele vai falar, meu Deus do céu, isso tem, nem sabia que esse livro tem na Bíblia, né? Ok? Sofonias, Abacuque, né? Geralmente eu levo uma surrinha quando eu chego nos profetas menores ali na ordem, né? Então, geralmente você que não frequentou a escola dominical, que não decorou a ordem dos livros, tá certo? É bom que você traga a sua Bíblia para que você fique íntimo da Bíblia, saiba, aprenda a procurar a Bíblia, encontrar os livros, amém? Ok? Eu acho que se tem um problema com relação ao data show é isso, que muita gente não traz, né? Agora também tem celular, né, cara? A galera traz no celular lá, né? Né, ó, o Zumba ali trouxe lá os... Né? É que esses caras têm vergonha de carregar a Bíblia, entendeu? Eles vêm com o celular, né? Mas traga a Bíblia, nem que você não abra, tá bom? Só para fingir que você é crente, pelo menos, né? Tá bom? Amém? Traga suas Bíblias. Tragam suas Bíblias, em nome de Jesus, amém? Eu gosto de ver Bíblia suja, com tinta, caneta, marcada para tudo que é lado. Eu gosto de ver Bíblia assim, que é sinal. Quanto mais, eu ouvi uma frase uma vez que dizia que quanto mais detonada é a sua Bíblia, significa que mais você a lê, né? Quanto mais bonitinha, sem dobrinha, sem nada, sem orelha de burro, significa que alguma coisa está errada. Amém? Então tragam suas Bíblias. Domingo que vem eu vou pegar lá na porta lá Quem não trouxer Bíblia vai levar um cascudo. Amém? Vamos orar, antes de mais nada, mais uma vez, feche seus olhos. Rei dos reis, nós te louvamos nessa noite. Tu és o Senhor dos senhores, majestoso, poderoso, soberano sobre todas as coisas. Nós declaramos a tua soberania e majestade sobre nossas vidas, Senhor. Declaramos que somos escravos do teu amor, Senhor. Escravos do teu amor, Senhor. Privilegiados por ter recebido em nossas vidas o poder transformador da tua graça, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor Jesus, nessa noite, por se fazer presente em cada um de nós, Senhor. Por estar aqui no nosso meio, Senhor. Quero, Senhor Jesus, colocar a minha vida, o meu coração e o coração de cada um aqui nessa noite, Senhor. Colocar mais uma vez nossas mentes cativas ao teu Espírito, Senhor. Pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, que nossas mentes não se desviem da tua palavra, que nossas mentes se foquem na tua palavra, naquilo que o teu Espírito quer falar com a gente nessa noite, Senhor. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Amém? Então vamos lá, vamos acompanhar. Eu vou ler e algumas coisas que estiverem mais interessantes no texto a gente vai estar tratando. Amém? Uma das coisas assim que é poderoso no livro do Apocalipse, antes de a gente ler o texto, e quando você ler o Apocalipse, é muito importante você ter em mente que a história do Apocalipse não é uma história da tragédia. Porque muita gente tem medo de ler o Apocalipse por medo da tragédia que é revelado nele, aquilo que virá sobre este mundo. Então, o que é interessante você olhar quando você ler o Apocalipse, e que muita gente tem medo de ler, então, por medo daquilo que ele revela, é você ler o Apocalipse do ponto de vista de duas coisas em especial, e que é uma mensagem poderosa para mim e para você. E que toda vez que a gente está lidando com o texto, o que me chama muito a atenção não é a besta de sete cabeças, não é demônios se manifestando, não é as pragas, as tragédias, a destruição, o juízo, não são essas coisas que me chamam a atenção. O que chama mais atenção para mim, lendo o Apocalipse, é a explícita mensagem que Deus, em Cristo, está cuidando da sua igreja. É o mais poderoso na mensagem do Apocalipse, é isso, dizendo para mim e para você o tempo todo, olha, está tudo pegando fogo, o bicho está pegando, está tudo sendo destruído, mas Jesus continua cuidando da sua igreja como cuidou em toda a história dela. E nunca deixará de cuidar dos eleitos, daqueles que foram chamados segundo a sua graça. Amém? Então, quando eu olho para isso, ao mesmo tempo que eu vejo juízo, eu me alegro por ver que eu e você estamos guardados nele, em Cristo Jesus. E não temos que temer absolutamente nada que venha para cima da igreja. Amém? Amém? Essa é a primeira coisa, que Jesus cuida dos seus. E o Espírito Santo está aqui em mim e em você, mais do que nunca, como essa presença que garante, acima de tudo, essa promessa. Amém? Ele é o penhor. Penhor que está em mim e em você. Penhor. Penhor é algo que você deixa e você fala assim, um dia eu vou voltar para buscar. O Espírito Santo é esse que está em mim e em você com uma clara mensagem da palavra, dizendo, olha, esse que está aí, um dia a gente vem. Ó. Você que carrega ele, você será levado. Aqueles que não têm o penhor do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo, não terão esse resgate, mas eu e você temos essa promessa. E o segundo aspecto é explicitamente a soberania de Deus sobre a história. Esse Deus soberano sobre todas as coisas. Esse Deus que olha para a história, mas acima de tudo, ele tem tudo sobre o seu controle. Porque ele é Deus soberano sobre todas as coisas. O livro do Apocalipse, para mim, é a resposta para o sofrimento que muita gente tem como um problema para com a fé. Livros e mais livros têm sido escritos da parte do cristianismo para responder à questão do sofrimento. Precisamos responder à questão do sofrimento de alguma forma, como se o sofrimento fosse um problema para a fé. Eu vejo crente se perdendo nisso. Eu vejo gente apostatando da fé por causa do problema do sofrimento. Porque é evidente, não temos para onde fugir, de que a vida tem dor, sofrimento, problemas, lutas, conflitos e outras coisas mais. Mas é mais do que evidente também que alguém está equivocado na sua fé diante disso. Quando o problema do sofrimento se torna um problema para quem tem fé, há um equívoco aí. Há um problema, há um conceito errado nas bases da sua fé. Nas bases do seu conhecimento acerca das Escrituras. Porque se você tem um livro que o tempo todo está revelando dor, sofrimento, morte, problemas, conflitos, crises existenciais, livros inteiros escritos a respeito de crises existenciais, de perguntas que não têm respostas, leia o livro de Eclesiastes para ver se você não entra em conflito. Fica doido. Uma vez eu falei isso, uma pessoa falou assim, ah, o livro do Apocalipse é o livro que eu mais gosto. Eu falei, meu, vai gostar de sofrer, você ainda cata prego. As coisas que você lê ali, você acha absurdo, porque aquilo é a evidência da vida sem Deus. A vida sem Deus. Eu vi Caio Fábio semana passada, vou citar o nome Caio Fábio, mesmo citando o nome do indivíduo, Caio Fábio, falando duas besteiras. Quando eu mando vídeos do Caio Fábio para vocês, eu estou falando de um Caio Fábio que existia lá nos anos 90, que falavam coisas bíblicas, profundas, poderosas, que revolucionou a vida de muita gente. Esse Caio Fábio que está aí hoje na mídia, eu quero aconselhá-los a não buscar esse tipo de fonte, porque esse cara se perdeu. No meu conceito, ele se perdeu. Ele fez duas afirmações. A primeira afirmação que ele fez é que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que Deus tem livros melhores para escrever. Eu gostaria de saber como é que ele sabe disso. Como é que ele sabe disso? Como que alguém consegue dizer que Deus tem livros melhores para escrever? Baseado em quê? Dizendo que a Bíblia está cheia de erros? Quase que eu mandei para ele o link da Descontradizendo Contradições. Mostre para mim onde estão os erros bíblicos. Dizendo que Deus tem mais o que fazer. Que o que existe hoje é uma idolatria em cima da Bíblia. Que as pessoas precisam conhecer Jesus. Eu gostei muito de uma crítica de um pastor quando diz assim, é isso aí, ninguém conhecia Jesus antes de Caio Fábio. Entendeu? A gente só vai conhecer Jesus se a gente ouvir ele. Há um problema aí, né? Alguém está se achando. Depois chamou eu de arrogante. Se eu sou arrogante, isso é o quê? Que definição se dá para isso? E a segunda afirmação que eu gostei, achei muito burra, interessante, é dizer que ele não debate predestinação. Porque qualquer pastor que for debater predestinação tem que conhecer sobre física quântica. Eu falei assim, nossa, eu acho que se Paulo estivesse aqui hoje, eu falaria assim, Kuma? Como é que é? Oh, então foi mal aí, deixa eu riscar o livro de Romanos aqui, né? Porque eu não sei nada de física quântica. Né? Pensei comigo, meu Deus, até isso agora. Você não vai mais para um seminário teológico estudar grego, hebraico, estudar contexto bíblico, estudar. Você tem que ir para estudar física quântica, para você entender a Bíblia, senão você não entende. Entendeu? Ou seja, antes de se ter isso como matéria, ninguém sabia nada da Bíblia, mas o Caio Fábio descobriu. Entenderam? Ele é o cara. Ele é o cara que veio para ser a verdade da fé cristã hoje em dia. Amém? Ok? Amém? Porcaria nenhuma, né? Então é o seguinte, quando eu te mando o videozinho do Caio Fábio, aquilo ali você assiste, tá bom? Porque aquilo ali é a época que ele estava na fé ainda. Para mim hoje não significa mais absolutamente nada. Amém? Eu não gosto de citar nomes, mas é bom. De vez em quando a gente tem que parar com esse rodeio de ficar dando voltinhas e tem que dar nome aos bois. Pum. Esse é o boi. Esse é o boi. O boi que eu estou dando nome é esse. Caio Fábio de Araújo Filho. O herege. Continuando então, aliás, começando então. Vamos lá. Entrando na quinta visão. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, E com eles 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Não é tremendo isso? Você carrega em você, na sua testa, obviamente não é um microchip que está dentro da tua testa, mas você e eu temos na marca de nossas testas o quão, quanto realidade isso, como definição, eu não sei. Só sei que a Bíblia está dizendo que eu e você temos em nossas testas o selo do Filho e o selo de Deus Pai. E Satanás sabe disso quando olha para você e para mim nas ruas. Ele sabe exatamente quem são os filhos e quem não são. Os que são selados e os que não são. Ele olha para mim e para você e sabe exatamente quem eu e você somos. Amém? A primeira coisa que está dizendo aqui é isso. Quando você sai na rua como um filho, selado, na testa. Então você começa a dar uma lustradinha todo dia quando sai assim, ó. Ok? Porque na sua testa tem um nome, Jesus, e o nome do Pai. Amém? Continuando, eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Diante do trono tem que reinterpretar essa passagem aqui. Amém? Que cantavam Gólgota do trono. Pronto. Brincadeira, viu, gente? E cantavam diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Amém? O louvor que Deus recebe é o louvor dos redimidos, é o louvor dos comprados, é o louvor daqueles que podem adentrar no Santo dos Santos, que podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses são aqueles a quem o louvor é recebido da parte de Deus. Amém? O cara pode adorar quem ele quiser, falar os mesmos nomes, usar o mesmo artigo de fé que a gente usa. Se ele não passou, se ele não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não há louvor que ultrapasse esse teto aqui. Agora, quando os eleitos chegam, os lavados pelo sangue, chegam na presença do Deus vivo, o sangue que está sobre eles é o passaporte que os permite adentrar na presença de Deus e prestar esse culto e adoração a Deus e recebê-los. Amém? Você tem um privilégio de entrar na presença de Deus e adorá-lo. E foi alguém que comprou esse privilégio para mim e para você, Jesus. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens forem comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias, primícias. Você é o melhor desse mundo. É o melhor. As primícias significa isso. Vocês são os primeiros, vocês são os melhores. Vocês são aqueles que Hebreus diz que esse mundo não é digno de tê-los. A galera lá pelo Facebook, lá fora, fica doido na vida, porque eles falam assim, vocês cristãos se acham melhores do que os outros. Não é essa a questão. Nós não achamos porcaria nenhuma. É Deus quem está dizendo para mim e para você que você e eu somos as primícias dele. Que vocês são os amados, os eleitos, aqueles que fazem parte da intimidade, do aconchego, que estão lá no íntimo da relação com ele. Não sou eu quem está dizendo. É Deus quem está dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que sair na rua agora dizendo assim, eu sou melhor que todo mundo. Não é isso. Mas estou dizendo que Deus te vê de modo diferente. Deus olha para você de modo diferente por causa do sangue de Jesus que está sobre você. Amém? É por causa desse sangue. Tudo é por causa dele. Tudo é por ele, para ele. Amém? É por causa dele. Quando ele olha para mim, ele vê Jesus. Quando ele olha para você, ele vê Jesus. Por mais desfigurado que isso possa parecer. Né? Por mais desfigurado que isso parecer. Porque tem uns aí que Jesus é tão feinho que, pelo amor de Deus. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, antes de continuar no terceiro anjo, todo esse sistema que está aí fora, contrário a Deus, um dia cairá. Um dia será destruído, sucumbirá. Por isso, não coloque o teu coração nesse mundo. Coloque esse teu coração, em nome de Jesus, no mundo que virá. No mundo que virá. Esse mundo aqui, meu irmão, não vai durar. Tenha certeza absoluta disso, que um dia tudo isso daqui vai terminar. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá da ira de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira. Não é tremendo isso, cara? Não é tremendo você ler isso e você saber que essa diferenciação entre os selados na testa, pelo Cordeiro Santo e pelo Pai, e aqueles selados também na testa, que adoram a besta, que estão aí, caminhando para a perdição, para o dia em que vão se deparar com a ira de Deus em suas vidas. E vão se deparar. Quando a gente fala assim, que todos os caminhos levam a Deus, fala, é verdade, é isso mesmo. Fica tranquilo, que todos os caminhos levam a Deus. Não tenha dúvida disso. Você vai para a direita, ele vai estar lá. Vai para a esquerda, ele vai estar lá. Pode ir em frente, dar ré para qualquer lado. Um dia, todos os caminhos vão levar a Deus. Só que alguns caminhos o bicho vai pegar no final deles. Quando chegar lá no final e se deparar com o rei, aí o bicho vai pegar. A outra coisa tremenda que eu vejo nesse texto é a questão da ira de Deus. Como uma demonstração também que essa conversa de dor e sofrimento não tem nada a ver com algo contraditório e problemático para com a fé. Isso é um problema para ateu. Para ateu é um problema. Para o espantalho, Deus espantalho que eles inventaram. É um problema, porque você sabe, eu vou votar milhões de vezes, você me dizer isso. Ateu inventou um Deus que não existe. Esse Deus que eles negam, nem nós acreditamos. Até nós somos ateus, nesse caso. Que se ele me pregar esse Deus, eu vou dizer, não, esse Deus eu também sou. É esse Deus que você crê? Ah, então eu também sou ateu. Estão entendendo? Agora, o Deus da Bíblia é o Deus da ira. É o Deus da ira. É o Deus do amor. É o Deus da ira. E eu acho muito interessante gente que apostata da fé, quando se depara com o sofrimento, porque a compreensão de que Deus não pode existir uma vez que existe sofrimento é baseada numa palavra: amor. Porque se Deus ama, essas coisas não devem acontecer. Mas Jesus de Nazaré, a Bíblia não está falando o tempo todo que Deus ama, ama, ama, ama, ama, mas também não está dizendo o tempo todo que nem por isso ele não deixará de trazer juízo. Não deixará de trazer juízo. Amém? A Bíblia não fala que Deus corrige aqueles a quem ele ama. Ama. Ele toca. Tem hora que Deus tem que quebrar a perna mesmo, deixar a gente sem dinheiro, deixar a gente na... Não é? Tem hora que a gente tem que quebrar a cara mesmo, porque ele te ama, ele me ama, amém? Ele tem que intervir na minha história, de alguma forma. Continuando, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Muita gente, quando chega nessas questões de inferno, também se deparam com essa questão de que se o inferno será eterno ou não será eterno, né? Porque não acreditam novamente na questão do amor. Porque se Deus é amor, como é que Deus pode permitir um sofrimento eterno? Então, baseado nesses argumentos do sentimentalismo, né? Esse sentimentalismo que a gente evoca para combater algumas afirmações bíblicas, Muita gente fala assim, eu não acredito que o inferno é eterno. Por quê? Porque Deus é amor. Mas Jesus, a Bíblia não está dizendo aqui que esse tormento é para sempre e não tem fim. Então, com quem que nós ficamos? Ou nós ficamos com a palavra, ou a gente fica com o nosso conceito. Não é? Alguém não entendeu o que eu estou falando? Amém? Amém? Amém. Ó, galera, vou começar a berrar nesse microfone aqui. Vocês estão com medo do inferno? Por isso não estão prestando atenção? Quem tem medo do inferno aí? Mais ou menos. Quem está devendo muito aí, que está com medo de ir para o inferno? Continuando. No versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Amém? Acompanharão. Eu estava orando com o pessoal antes de começar o louvor aqui, e sobre essa questão de que na eternidade nós estaremos juntos. Amém? Estaremos juntos. Imagina a gente continuar nossas conversas lá na eternidade, né? Vamos rir bastante das burradas que a gente fez nessa vida, né? Pensei, nossa, como eu era burro, né? Quantas vezes eu quase chutei o balde, né? Poder contar essas histórias para toda a eternidade. Volto a falar, muita gente fala que no céu a gente não vai lembrar de nada, né? Eu falo, eu acho que isso é a maior bizonhice que alguém já disse. Como não vai lembrar de nada? Vou chegar no céu lá e... Por que estou aqui? Quem sou eu? De onde vim? Né? Não sei de nada. Daí, quem que é aquele cara ali? Ah, aquele ali é Jesus. Ah, Jesus? Jesus do quê? É Jesus de Nazaré. É, mas que é ele? Não, ele é o cara que morreu por você lá. Por mim? Mas o que eu fiz? Ah, você fez um monte de pecado. Pecado? O que é isso? O que é pecado? Né? Vai ser bem interessante você estar lá adorando a Deus, você não sabe por quê. Você está lá naquele céu, não sabe por quê. Porque segundo essa teoria, vai apagar a tua memória e você não vai lembrar de absolutamente nada. Né? Aí quando você lê a passagem dos mártires, fala, Senhor, até quando? Até quando? É. Diante dos anjos, assim, que comprou. Né? Então, ó, se essa teoria tiver certo, tem algumas palavrinhas no céu que não poderão ser ditas. Não poderão ser ditas. Comprou, né? Redimidos, lavados. Daí você vai ficar se cheirando assim, pô, estão fedidos, não estão sabendo dessa. Tá ok? Quando alguém vem te falar esse tipo de besteira, eu falo assim, meu irmão, não seja bizonho. Pare de ser bizonhento. Pense um pouco qual o sentido de eternidade se você não vai lembrar de nada. Continuando, versículo 14, olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do seu templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Esse texto falando sobre a ira do cordeiro, a ceifa do cordeiro. O cordeiro quando vem, trazendo juízo sobre toda a terra. Amém? Eu acho legal, porque quando você imagina Jesus meio zen, né? Você imagina Jesus meio Gandhi, assim, né? Meio budista, assim, né? É. Tinha uma propaganda, na época que tinha a tal da 56K, né? Que é a velocidade de internet. Vocês não tinham nascido ainda, pô? Então, era um sofrimento dos diabos, só Deus sabe. Né? Ficava lá uma hora para conectar, você abria o e-mail, caía o troço. Então, tinha uma propaganda que era legal, assim, né? Aparecia um monge budista na rua, assim. Aí ele foi tentar ajudar uma velhinha a atravessar a rua, a velhinha deu uma guarda-chuva na cabeça dele, e ele fazia assim, né? Aí teve uma outra situação lá também, que rolou um estresse lá, e ele fazia, tudo ele fazia assim, né? Daí, quando ele chegou em casa, foi acessar a internet 56K, nem ele não aguentou, deu uma porrada no computador, quebrou tudo o computador. Mas então, quando a gente imagina Jesus, a gente imagina esse cara, né? Sempre tranquilinho, sempre na boa, né? Nunca está estressado, né? Porque a gente gosta de ver somente essa parte de Jesus, a gente esquece de ver a ira do leão de Judá, a ira do cordeiro que um dia virá julgar toda a terra. Deixa eu ler o capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu acho tremendo, porque está falando quem aqui? De quem que está falando esse cântico? Hã? Leia ali, ó. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Aí olha o que fala sobre o Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é o Deus Todo-Poderoso nesse texto? Fale alto, o Cordeiro. Fale alto, o Cordeiro. Jesus de Nazaré é o Deus Todo-Poderoso. Se vocês, um testemunho de Jeová, forem visitar vocês em casa, vocês leiam para eles isso aqui. Amém? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. O Cordeiro está sendo adorado aqui. O Deus Todo-Poderoso está sendo adorado aqui. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Depois disto, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumasse as sete pragas dos sete anjos. Amém? Agora o capítulo 16 e último. Aguentam aí? Ou já está saco cheio? Não? Então vamos lá. Porque senão domingo que vem vou ter que falar sobre isso de novo. Deve ser mais um domingo que eu vou ter que falar sobre escatologia. Capítulo 16. Amém? Vamos lá. Falando sobre as sete pragas. Então ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide e derramai sobre a terra sete taças da ira de Deus. Não é interessante? Porque da onde que vem essa parte toda que virá aqui? Vem da parte de quem? De Deus. Do Deus de amor, o qual eu e você professamos, o qual eu e você declaramos que amamos, o qual eu e você declaramos que temos fé. Esse é o Deus que agora vai liberar tudo isso aqui que virá. Então, para nós não tem nenhum problema aqui. Se tiver, meu irmão, troca de religião. Esses dias eu fiquei sabendo de um cara que virou espírita, que era aqui da Gólgota. Meus parabéns. Tem que tirar o chapéu. Eu não encontrei ele ainda. Na hora que eu encontrar, eu vou perguntar. Tomou um gardenal? O que aconteceu? O que deu aí? o Rivotril não está funcionando mais. Qual que é a pira aí? Qual é a pira aí? Então, vamos lá, continuando. Versículo 2. O primeiro saiu e derramou sua taça sobre a terra, e pareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tremendamente, dizendo, ainda assim dizendo, justo és tu, ó Senhor. Amém? Fala comigo. Justo és tu, Senhor. Justo és tu, Senhor. Amém? Se essa Curitiba hoje aqui abrir uma cratera no meio dessa cidade, engolir essa cidade inteira dentro, justo é ele. Amém? É só ateu que ousa questionar a soberania de Deus porque não crê na existência dele. Agora eu e você, tome muito cuidado quando você julga. Você acha no direito de ficar brabinho, bicudinho, né? Uma pessoa falou para mim, não, mas eu tenho que ser sincero com Deus. Toma cuidado. Porque eu acho que esse tipo de intimidade com Deus não é bem por aí, não. Uma coisa é você ficar bravo com a mãe, com a sogra, com a esposa, com o marido, com os filhos. Outra coisa é eu chegar a dizer, Deus, não é justo. Como eu já ouvi da boca de muita gente aqui dentro. Não é justo que isso esteja acontecendo comigo. Opa! Tem um problema aí. Principalmente quando isso é direcionado para Deus. Porque ou nós professamos a fé nas Escrituras, quando diz que Deus é justo em todas as coisas, ou a gente esquece esse livro e vai viver outra coisa. Sabe? A gente tem que parar de ser essa geração safada, sem vergonha, que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que fica andando pelos ventos de doutrina dessa internet que está aí fora, e é levada por qualquer conceito que é contrário às Escrituras, e se acha no direito de dizer, Deus não é justo por causa dessa situação que está acontecendo comigo. Eu acho tremendo quando Jó chega no ponto em que tudo acaba na vida dele, praticamente. Está lá podre de ferida, perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu tudo que tinha. E ele ainda ousa dizer, Deus é justo. Em todas as coisas, o Senhor deu, o Senhor tira. Amém? Você crê que tem alguma coisa na sua vida que não foi Deus que deu? Hã? Tem um ateu que uma vez estava debatendo com ele, ele falou assim, não devo nada para Deus, tudo o que eu tenho é do meu esforço. Isso é uma verdade se Deus não existe. Agora, se Deus existe, ele está mortalmente enganado. Então, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disto. E ouvi uma voz do altar responder, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi três espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedom. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz de templo, do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de um talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Nós ainda veremos muito o mundo blasfemando de Deus na nossa cara, fazendo da fé uma ridicularização. Por isso que você tem que preparar, porque você faz parte de um contexto histórico, meu irmão, que você tem que conhecer Deus de verdade. Eu e você temos que caminhar com Deus de verdade. O Deus a quem nós estamos dizendo, nós temos que conhecê-lo de verdade. Porque virão dias tenebrosos. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia muito grande nesse mundo. Ao mesmo tempo que a gente vê o evangelho crescendo, nunca se viu tanta apostasia nesse mundo. O cerco está fechando para com a igreja. Mas os redimidos, os santos, os lavados, os eleitos de Deus, estão guardados pelo Cordeiro. Amém? Mas caminhe com sabedoria nesse mundo. Caminhe com sabedoria. Caminhe com graça. Fuja do pecado. Fuja enquanto há tempo. Fuja enquanto há tempo. Busque uma vida de santificação. Em nome de Jesus. Gostaria que vocês ficassem em pé. E que vocês fechassem seus olhos. Eu quero orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque tu és soberano sobre toda a história e principalmente sobre nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque tu és justo sobre todas as coisas. Não há nada em ti, nenhuma sombra e nem variação de injustiça em ti. Todo o teu proceder, toda a tua soberania é justa para com as nossas vidas, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor. Nós queremos ser uma geração, Senhor, que não tem nenhum problema em afirmar que tu és Deus, que tu és soberano, que tu és o Senhor de todas as coisas, que tu és o Rei da Terra, eterno, justo, gracioso, misericordioso, mas também é um Deus de amor. Nós não queremos que, Senhor Jesus, aquilo que o mundo tem tentado cuspir na nossa fé, Senhor Jesus, de alguma forma nos tome, nos leve para longe, Senhor. Obrigado pela tua promessa, Senhor Jesus, de que a tua obra será completada por meio do teu Espírito na vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. É caminhando nessa promessa, Senhor, nessa convicção de fé que temos na tua palavra, Senhor, que nós queremos caminhar até o fim, Senhor Jesus. Deus, proteja nossa mente, Senhor, para não ser levado por todo o vento de doutrina que está sendo anunciado aí, Senhor Jesus. Por esses profetas do inferno, Senhor, que têm falado coisas contrárias à tua palavra. Senhor Jesus, traga o teu juízo e cale a boca daquele que fala contrário ao teu espírito, Senhor. Venha calar, Senhor, a boca dos falsos profetas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus os abençoe, dá um abração no seu irmão. Tenham todos uma boa semana em Cristo.